Desafios institucionais na turbulência política atual. Na real, atravessamos uma tempestade política de proporções históricas, marcada por uma polarização que não dá trégua. Com base em levantamentos recentes de institutos de pesquisa e relatórios de governança, este artigo traça um panorama que conecta o presente às rupturas e reformas institucionais que moldaram o cenário global até aqui. Ao analisar os índices de confiança nas instituições democráticas, percebemos um declínio considerável nos últimos 5 anos. Comparando esses dados com os momentos de ruptura do passado, fica claro que o grande trunfo é reconquistar a legitimidade sem jogar combustível na fogueira da instabilidade social. Os principais vetores dessa turbulência envolvem disputas legislativas que emperram o processo decisório, crises de governabilidade e a pressão da galera e nas ruas, expressa em protestos massivos. É fundamental avaliar como essas dinâmicas influenciam a efetividade das políticas públicas e afetam a coesão social. Juízes em debate. No âmbito internacional, tanto democracias consolidadas quanto sistemas em transição enfrentam pressões semelhantes. Um comparativo entre nações maduras e emergentes revela rachaduras institucionais que podem evoluir para crises estruturais de grande escala. Indicadores sociais e econômicos, como desemprego, inflação e índice de desenvolvimento humano, pintam um quadro mais completo. Esses números servem de base para prognósticos sobre a capacidade de resposta dos poderes públicos diante dos desafios atuais. Referências centrais para aprofundar o entendimento. Relatórios de institutos de pesquisa internacional. Documentos oficiais de organismos multilaterais. Publicações acadêmicas sobre governança. Análises históricas de crises políticas. Setor de veredito do Planalto. No curto prazo, tudo indica que teremos votações cruciais no Legislativo, cujos resultados podem definir os rumos do Executivo. A habilidade de formar coalizões e construir pontes será determinante para evitar um apagão político. Discutem-se também propostas de reforma institucional voltadas ao fortalecimento do sistema de freios e contrapesos. Essas iniciativas exigem uma avaliação minuciosa dos impactos a médio e longo prazo. Os cenários de ruptura podem desencadear instabilidade financeira, perda de confiança externa e aumento dos conflitos sociais. Uma análise cuidadosa desses fatores é essencial para embasar estratégias de resposta e prever riscos. Por outro lado, surgem oportunidades de fortalecimento a partir de iniciativas que estimulem a vigilância cidadã e a transparência ativa na administração pública. A tecnologia e a mídia de fiscalização cumprem papel decisivo nesse processo. Em síntese, este estudo oferece subsídios robustos para decisores, analistas e cidadãos engajados, reforçando que a precisão dos dados e a profundidade da análise são pilares indispensáveis para navegar neste momento crítico. Biografia. Este artigo foi elaborado para fornecer uma visão abrangente e bem fundamentada sobre a turbulência política atual. Destina-se a profissionais das áreas acadêmica, governamental e da sociedade civil, servindo como ferramenta de consulta e base para o debate orientado por dados.